E se eu cavei e tripava a posse, não cavei um palhaço, não. Lá de mon comprando para o alpaço, visa se para o altivo e clipe. E a mon baque pede juné, moi-même, moi, pas pede juné, pau. Imbécil, c'est sot qui babaye devant potoné, deye kai. On a campé la brigade ou si ça fait ou la fête. Thank you. pa konnen mwen. Jimen la kay la, kay la kay mwen. Ou met kritik, el a difisil. Jimen la kay la, di mal pa bon. Ou met kritik, mon die kman don sa. Merci beaucoup.